pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Agora. Agora. Você vai suar com o calor do swing dançante. A festa vai começar. Energia. Quem tá feliz, aê. Quem tá feliz, aê. Balance os braços em cima. Bate na palma da mulher o peso. Central do Axé. Desce, desce, desce, desce. Vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão. Central do Axé. Do Axé. Vamos ver o ponto do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Suor e swing. Central do Axé. Do Axé. Do Axé. Central do Axé. Apresentação, Silvio Ferraz. Está começando, aqui pela sua rádio preferida, mais uma edição do nosso programa Central do Axé. O melhor do Axé, samba, pagode e funk, no seu fim de semana, na sua rádio preferida. Prazer, sou Silvio Ferraz e a partir de agora te faço companhia com o melhor do swing no seu rádio. É o Central do Axé. Todo finalzão de semana na sua rádio preferida. Estamos aí no terceiro fim de semana do mês de novembro. O nosso programa de hoje está repleto de música boa, está repleto de energia positiva, de vibração, de vibe positiva. Então vamos aí, para começar, tem Léo Santana. Eu desejo a você um bom fim de semana, aonde você estiver ouvindo a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Tome, amor! Central do Axé. Vem que vem a balada, vem que vem! Alô, Marquinhos Japa, tamo junto, meu querido. Música nova, estilo LS. Quando a gente chega, as novinhas não se dão. É aquele alvoroço, moço, imagina a confusão. O nosso estilo é esse, e não era verbo na largada. Eu faço reteira no pé, nós me sente explosão. Mas fora tudo de área vive, derrubando a balada. Fogo no balde, o DJ Lucia. Porque eu tô famoso, porque eu tô na moda. A mãe dela quer ser minha sogra. Meu saldo tá lindo, minha conta tá bela. Ser minha sogra é o sonho dela. Porque eu tô na moda. A mãe dela quer ser minha sogra. Meu saldo tá lindo, minha conta tá bela. Ser minha sogra é o sonho dela. Central do Axé. Quando a gente chega, as novinhas não se dão. É aquele alvoroço manso, imagine a confusão. O nosso estilo é esse, que não era bermuda largada. No pé uma basqueteira, camiseta e blusão. Nós fala tudo de área VIP, tira onda na balada. Fogo no balde, o DJ anuncia que chegou o patrão. Aí vem. Porque eu tô famoso, porque eu tô na moda. A mãe dela quer ser minha sogra. Meu saldo tá lindo, minha conta tá bela. Ser minha sogra é o sonho dela. Porque eu tô na moda. A mãe dela quer ser minha sogra. Meu saldo tá lindo, minha conta tá bela. Ser minha sogra é o sonho dela. Vai, vai. Tome, tome, tome, tome, tome. Quer que tome amor, tome amor, tome amor. Me tome, tome, tome, tome, tome. Essa vida que eu te dou. Essa vida que eu te dou. Tome amor. Central do Axé. Todo mundo descendo molinho com os filhos de Jó. Relaxa, sacode o corpo, prepara pra dançar gostoso. Relaxa, sacode o corpo, prepara pra fazer de novo. Molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho. Você vai, eu vou também. A gente se encaixa no vai e vem. Você vai, eu vou. A gente se encaixa no vai e vem, vem, vem, vem. Vai, vai, vai, vai. Vem, vem, vem, vem. Vai, vai, vai, vai. No seu corpo eu me escondo e me encanto. Ele é meu abrigo. Eu me perco e derreto por você. E é por isso que eu fico todo molinho. Bebê, molinho, molinho, molinho, molinho. Relaxa, sacode o corpo, prepara pra dançar gostoso. Relaxa, sacode o corpo, prepara pra fazer de novo. Molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho. Você vai, eu vou também. A gente se encaixa no vai e vem. Você vai, eu vou também. A gente se encaixa no vai. Suor, suor e swing. Central do Axé. final de amor. Porta bandeira sem seu passo em companhia. Um jardineiro no jardim sem flor. Um Natal sem ninguém, o mar sem vai e vem. Uma parede de concreto tapando a visão. Sou eu sem você, sem sua presença, sem sua atenção. Escrevi já mil poemas pra te impressionar. Fique com a cópia da chave se quiser voltar. Navegarei, vou navegar. O amor é dar com a vela no meio do mar. Sem ser marinheiro, sem seguir estrelas. Só no semi-certo como te deixar. Navegarei, vou navegar. O amor é uma janela quando está pro mar. Sem marinheiro, sem seguir estrelas. Só não sei bem certo como te deixar. Como se fosse um pôr do sol ao meio-dia. Um filme triste sem final de amor. Porta-bandeira sem seu par, sem companhia. Um jardineiro num jardim sem flor. Um Natal sem ninguém, o mar sem vai e vem. Uma parede de concreto tapando a visão. Sou eu sem você, sem sua presença, sem sua atenção. Escrevi já mil poemas pra te impressionar. Fique com a cópia da chave se quiser voltar. Navegarei, vou navegar. O amor é barco à vela no meio do mar. Sem ser marinheiro, sem seguir estrelas. Só não sei bem certo como te deixar. Navegarei, vou navegar. O amor é uma janela quando está pro mar. Sem ser marinheiro, sem seguir estrelas. Só não sei bem certo como te deixar. Escrevi já mil poemas pra te impressionar. Fique com a cópia da chave se quiser voltar. Navegarei, vou navegar. O amor é barco à vela no meio do mar. Sem ser marinheiro, sem seguir estrelas. Só não sei bem certo como te deixar. Navegarei, vou navegar. O amor é uma janela quando está pro mar. Sem ser marinheiro, sem seguir estrelas. Só não sei bem certo como te deixar. Poemas, Jamil aqui no Central do Axé, o melhor do Axé, samba, pagode, funk, suor e swing no seu rádio, na sua rádio preferida. Excelente final de semana pra você, obrigado pelo carinho da audiência. Aqui o nosso programa tá só começando, passou também Filho de Jorge, Molinho e agora tem Tomate, O Segredo. Central do Axé. Você merece amor também. Embarca logo nesse trem. você acreditar. A vida segue o curso e não demora, e a felicidade já está lá. Seguindo o amor que existe dentro de você, é como navegar sem ver o mar, é como achar sem ter que procurar. E o tempo faz a gente despertar. Pra cima! Central do Axé. Da noitada, de rolé no posto com a rapaziada. Fica de cara, meu irmão, não tá com nada. Whisky Red Bull só para começar. E a mulherada cai na orgia no calor da madrugada. Só tem branquinha e a galera tá ligada. Eu quero ir cedo, mas geral só quer raiar. Quer raiar, quer raiar. Raio, raio, raio, raio. E o amor pela branca desgravizou. Raio, ele não percebeu que estava em flor. E o amor pela branca desgravizou. Raio. Não as drogas, tá ligado? Vou dar mole. É de City. Pressão pra noitada. Vou de rolê no posto com a rapaziada. Fica de cara, meu irmão, não tá com nada. Whisky Red Bull só para começar. Central do Axé. Procurando meu rumo pra seguir. Que bom quando eu te vi, tava tudo tão chato por aqui. Eterno nada é, posso dizer, mas eu vou fazer o possível pro nosso amor ser. Um dia a gente vai se ver, bem velhinho pelo espelho e eu cantando outra música pra você. Pois quando a gente se entrega pra vida, a vida só nos devolve coisas boas. E ela me deu você, e eu vi nessa corrida que você é só você. E pessoas são pessoas. Ele me disse vai. Eu disse já vou. Ele me disse volta. Já voltei. Eu disse saudade de você. Debaixo do meu cobertor. Aqui saudade de você. Debaixo do meu cobertor. O melhor do axé, samba, pagode e funk. É muita música boa. É, aqui com certeza o seu final de semana fica muito mais dançante, muito mais animado. Passou também Anitta e Projota com super sucesso cobertor. Ed City com Hi-Yo. É música boa, é central do axé. Eu já tô voltando com o segundo bloco, que tem muita, mas muita música boa. Não sai daí. Central do axé. Programa Central do Axé, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. Apresentação, Silvio Ferraz, com apoio da sua emissora. O melhor do axé, samba, pagode e funk. Claro que tem um funkzinho também, né, gente? Central do Axé é assim, é a mistura que deu certo. Suor e swing no seu rádio. Representante do funk carioca, tá chegando aí ela, Valesca Popozuda. Eu sou a diva que você quer copiar. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar. Eu sou a diva que você quer copiar. Se der mole, te limpo todinho. Tudo bem, demora, não faz mal. Passo o rodo e dou uma esfregada. O meu brilho é natural. Abre o olho, senão eu te pego e te dou mais compa. Toma vergonha na cara, sai pra lá falsificada. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar. Eu sou a diva que você quer copiar. Meu perfume você quer,

faço o que eu digo. Mulher insatisfeita é um perigo. Eu quero tudo que me dê prazer. Tá na hora de você aprender. E pega de jeito ou não pega. Ou faz direito ou não faz. Não sabe brincar, não brinca. Feijão com arroz eu não quero mais. E pega de jeito ou não pega. Ou faz direito ou não faz. Não sabe brincar, não brinca. Feijão com arroz eu não quero mais. E pega de jeito ou não pega, pega de jeito. Ou não pega. Olha no meu olho, beija minha boca. Chega, mas me deixa louca. E quando começar, não para, cara. Mulher igual a minha, joia rara. Paixão é tão importante quanto amor. Eu não sei se você sabia. Eu chego junto, pego firme, te encho de prazer e realizo suas fantasias. Preste atenção, ouça o que eu digo. Mulher insatisfeita é um perigo. Mas eu sou homem pra te dar prazer. Tá na hora de você aprender. Te pego de jeito sem pressa. Faço gostoso demais. Você vai ficar perdida, desnorteada, querendo mais. Te pego de jeito sem pressa. Faço gostoso demais. Você vai ficar perdida, desnorteada, querendo mais. Te pego de jeito ou não pega. Te pego de jeito ou não pega. Eu te pego de jeito, yeah, yeah. Ou não pega. Eu te pego de jeito ou não pega. Cláudia Leite, Vanessa, Naldo Beni, me pega de jeito. Passou também por aqui, o grupo Vai Por Mim, Vai e Volta. Valesca Popozuda também, aqui no Melhor do Axé, Samba, Pagode, Funk. É o Central do Axé. Tá chegando mais sucesso? Claro que sim. Tá chegando no seu finalzão de semana? Belmarx, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora, deixa o seu coração comigo agora. Vambora, vambora, vambora, vambora, deixa o seu coração comigo agora. Vambora, vambora, vambora, vambora, deixa o seu coração comigo agora. Vambora, vambora, vambora, vambora, deixa o seu coração comigo agora. Se você não sabia, meu love é com você. Esse amor tá na cara, você quem não vê. Deixe sua vida bem pertinho de mim. Minha doce pequena, eu te quero assim, é. Vambora, vambora, vambora, vambora, deixa o seu coração comigo agora. Vambora, vambora, vambora, vambora, deixa o seu coração comigo agora. Espere que eu vou também. Seu jeito não tem pra ninguém. Sem você não vivo. Se você não vem, amor proibido. Você me faz bem. Amor proibido, você me faz bem. Vambora, vambora, vambora, vambora, deixa o seu coração comigo agora. Vambora, vambora, vambora, vambora, deixa o seu coração comigo agora. Se você não sabia, meu love é com você. Esse amor tá na cara, você quem não vê. Deixe sua vida bem pertinho de mim, minha doce pequena, é. Vambora! Foi na Sabás que vi você dialogar com a Labê de Onda. Na linha vermelha lhe liberei pra alojar no nosso apê de Onda. Na Matamba não vou sem você, não sou sem você, Aurina. Eu farei papel e paiacão. Se você quiser ensinar. A minha vida é índia. A minha vida é dada. A minha vida é minha, já é minha, já é minha. A minha vida é índia. A minha vida é dada. A minha vida é minha, já é minha, já é minha. Central do Axé, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. Apresentação, Silvio Ferraz, com apoio da sua emissora. Atenção, Recife! Essa é pra decolar! Dançar o decolê, olê, olê, olê, decolê, olê, olê, olê, olê. Hora de dançar o decolê, olê, olê, olê, decolê, olê, olê, olê, olê. Veio do Haiti, esse swing é pra você sentir. É só seguir meus passos e ver essa loucura feita pra você. E venha mexer. É só jogar pra cima e se deixar levar no decolher. Yeah, yeah. Abre os braços pra embalar, faça a festa acontecer. Não importa o que vão pensar, eu vou dançar o decolher. Olê, olê, olê, decolê, olê, olê. Hora de dançar o decolê. Passos e ver essa loucura feita pra você. Oh, oh, oh, oh. Venha mexer, se remexer e venha mexer. Yeah. É só jogar pra cima e se deixar levar no decolê. Yeah, yeah. Hey. Abre braços pra embalar, faça a festa acontecer. Não importa o que vão pensar, eu vou dançar. Olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê Central do Axé. Do samba, aqui no Central do Axé. Passou também a Cláudia Leite com Decolê. É o melhor do Axé, samba, pagode, funk, indo embora, né, gente? Na semana que vem, se Deus quiser, eu estarei de volta com muito mais sucesso, muito mais música, muito mais energia positiva, porque você merece! Você, nosso ouvinte especial, que tá todo fim de semana ligadinho aqui na sua rádio preferida. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele, um grande abraço. Foi bom demais fazer o Central do Axé pra vocês e semana que vem tem mais, se Deus quiser. Valeu, gente! Tudo de bom, fiquem com 8794, pedida perfeita. Lembrando, se beber não dirija, se dirigir não beba. Bom fim de semana, valeu! Bola, bola, bola, bola, bola. Central do Axé. Seu corpo no meu, seu corpo no seu, embola, embola, ê, embola, embola, ê. Sei que você me quer, vem ser minha mulher. Não largo do seu pé, faço o que você quiser. Mas a noite lá em casa quem manda sou eu. Te dou prazer e o prazer é meu. Agarradinho com você até o dia amanhecer. No café da manhã, um